Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos, comigo e mais uma vez Maurício Dantas. Falta de opção. Todo mundo fugiu, mas eu estou aqui. Pois é, né? Tivemos moradores de bairros perigosos de Maceió. Tivemos calvos fugindo hoje. E estamos nós aqui para poder manter esse podcast no ar, né? É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Pois é. Temos que entreter nossos queridos ouvintes desse belíssimo podcast, né, Maurício Dantas? A gente já está careca de saber que algumas pessoas não vão aparecer, né? Então, Maurício Dantas, conte para nossos queridos ouvintes o que você leu esses dias. Então, não foi bem esses dias, não. Foi um dia desse aí. Mas eu botei em dia os 3 números que saíram até o momento desta gravação de Ultraman Vingadores. O que eu soube aí, né? Há algum tempo a gente já falou. A gente teve um site de jagunços, não foi, Marcos? Falando sobre o gibi do Ultraman. E não depois... sei. A gente tem um podcast falando sobre. Agora eu não lembro se chegou a ser um site de jagunços. Mas a gente falou sobre. A gente falou sobre a primeira mini lá. E depois a gente teve um pilha sobre a continuação. Os julgamentos do Ultraman, né? Trials of Ultraman. Tem uma mini do Ultra 7 também, que eu ainda não li. E por conta disso não vou falar. Mas já tomei spoiler aqui nesse crossover. Que é bem ligado com a cronologia aí do gibi do Ultraman pela Marvel. É, chega no ponto assim que acaba a mini do... Ultra 7, né, que é a mais recente aí, não tivemos mais nada ainda, vamos ver como é que vai ficar isso. E é um gibi escrito pela mesma equipe, tá escrevendo lá os gibis do Ultraman, que conhece também os Vingadores, né, o Kyle Higgins e o Matt Groom, que estavam nos gibis dos Power Rangers da Boom Comics, que a gente também já falou aqui. A arte é do Francesco Manna, que já fez também o Ultraman, não lembro se é ele na série da mini do Ultra 7, mas... É na adulta também, é ele sim. Então é uma equipe que criativa e conhece os personagens, principalmente, né, a parte ultra aí do gibi. E Vingadores, pelo amor de Deus, quem é que não conhece depois do gibi, dos filmes todos? E é uma história, assim, uma premissa de crossover básica, né? Os Vingadores acabam lá indo... na verdade, há uma história que a gente não vê, que aconteceu antes, que em algum momento, ou no final de uma aventura, os heróis da Terra, junto com o Quarteto e tudo mais, acabam expulsando o Galactus de perto da Terra, mandando para uma outra dimensão. Só que eles percebem o erro que fizeram e os Vingadores vão atrás, né, do Galactus lá para ver o que está acontecendo. Não sabemos ainda muito detalhe disso, foi o que aconteceu antes. E o Galactus, por infelicidade, cai no planeta ou na realidade aí do Ultraman, né, uma outra realidade. Que tem isso também na Terra e tudo mais, não é a minha realidade Marvel. Os Vingadores vão atrás, é uma equipe Vingadores bem acho que os escritores disseram assim: vamos pegar esse, porque tem o Miles Morales, tem o Peter Parker, o Falcão, Capitão América, os demais Vingadores atuais, né? O Homem de Ferro, o Capitão Marvel, tem a Vespa também, que não tá na equipe atual dos Vingadores, mas enfim. Pegaram quem tá ali, como sempre, né, Vingadores, quem tá na hora, junta e divide a pelada, o Baba. E foram atrás. Lá chegando, descobre-se primeiro que essa terra, né, é muito rica em energias, o Galactus tem interesse, ele começa a provocar os Kaijus que estão dormentes na Terra, tem todo um plot no Gibi do Ultraman, só porque os Kaijus estão despertando e tudo mais, o Galactus reforça isso aí. E tem uma cena que é muito bacana, que o Ultraman vai conversar com o Galactus, né? Um reconhece o nível de poder do outro, eles vão conversar. E, ó, O Ultraman. Uma altura do outro, né? Literalmente, né? É. O Ultraman fala assim, ó, prefiro não brigar com você, mas por favor, deixe essa terra em paz. E o Galactus diz que não, que vai ter que ser na porrada mesmo. E o Chamou Galactus tá na chincha, como sedento. diz o outro, É. né? E o Galactus tá sedento, e aí é uma grande sacada, é o ponto que para essa terceira edição aí, com barra sem spoiler, né? E o Galactus descobre M78. M78, para aqueles não versados em Ultraman, é o planeta natal do Ultraman. Dos seis de luz, né? Eles são seis tão evoluídos que eles são de luz. E essa forma deles corpórea, mas é uma contenção, na verdade, que eles têm, que gastam muita energia e tudo mais. E quando o Galactus percebe o nível de energia de M78, ele vai atrás. Então ele está indo atrás da Terra dos Ultras, né? Para consumir, obviamente. E essa última parte da terceira edição, que saiu em dezembro, ainda não saiu aqui a primeira do ano de 2025. A gente vê um Ultraman que ainda não, eu não tinha visto ainda nos gibis da Marvel. Não sei se ele aparece nos gibis do Ultra 7. Mas é o Ultraman Taio. É um dos mais pancadeiros que tem. Não é o mais sanguinolento, não. Mas ele é o pancadeiro. E ele é um Nepo Baby de M78, né? Ele é filho do Ultra Pai. Existe aí a hierarquia, né? Tem o Ultra Rei, Ultra King. Tem a Ultra Fada, Ultra Mother. E tem o filho do Ultra Pai. Né? É, família Ultra mesmo. Só que eles não são pais dos outros, não. Eles são considerados pais por serem mais velhos, assim, e tudo mais, e por serem figuras paternas, tá? Mas como são seis de energia mesmo. Podem procriar, podem, mas tanto que o teu pai e a tua mãe tem esse filho, tá? E tem até a piada, né? Se você vir aí uma imagem do teu pai, ele tem chifre. E a tua mãe é bem curvilínea, por assim dizer. Então, o que acontece nas sombras que não existem de M78? E acaba com o Taio, como eu falei, né, assim, dizendo, ele que vem, quem protege M78 sou eu, né, e vamos pra porrada. E, assim, pra um nerd como eu, que gosta tanto de Ultraman quanto de Marvel, eu confesso que tava no intervalo do almoço do escritório, fui ler esse gibizinho, almoçando na minha mesa, para o orgulho de Joel, amante do Patrão, e vibrei, dei uma vibradinha, assim, discreta, né? Porque já sou um senhor de 42 anos e todo mundo mais novo que eu lá no escritório, então não quis passar muita vergonha, não. Mas é um belo gibizinho, não sei se vai sair por aqui, e capaz de sair, né? Porque os outros do Ultra saíram e é Vingadores, Vingadores vende. Os novos Mutuninhas chiam, mas a caravana passa. Bom, a gente falou, né, da própria Mini, é muito divertida mesmo. Primeira mini, mas eu acabei que eu não li mais coisa. Panini lançou aqui, eu não sei se ele lançou as continuações, lançou por isso. Então, que eu saiba, só a primeira mesmo, do Ultraman, deixa eu dar uma olhada até. Lançou até, foi em tapa dura, tudo. Não, saiu. Olha aí, ó, saiu tudo, saiu o volume 1, a sessão de Ultraman. Que é aquele com a capa do Alex Ross, inclusive, o Ultraman, assim, pousando, né? E o segundo, os desafios de Ultraman, que é o Trials, né? Que eu falei. E o terceiro, que é o Mistério de Ultra 7. Olha aí. E tudo isso saiu pela Marvel também, né? Lá nos Estados Unidos. Tudo Marvel. É, não. E tem não... o mangá, né? Que tá saindo também, que é no qual o anime que passou na Netflix, tá na Netflix ainda. É inspirado, mas não tem nada a ver com o gibizinho. Eu não sou tão versado. Na verdade, eu não sou nada versado em Ultraman. O que eu sei é basicamente aquilo que a gente falou no que eu li nessa primeira e o que a gente conversou no podcast. Não acompanhei nenhuma das séries, nunca acompanhei nada. Eu tô vendo aqui que o mangá da JBC, que foi lançado pela JBC, ele não consta como ele ainda está como em circulação, porém foram lançados 8 volumes e o último é relativamente recente, foi em agosto agora de 2024, o número 18, tinha sido lançado no 16, foi em março de 2022. Aí teve 2 anos de hiato, aí lançou o 17 em julho, o 18 em agosto, e mas pelo que eu tô vendo aqui, ele sempre teve uma pressão bem passada aqui no Brasil, acho que justamente porque saindo lá, né? Lá no Japão, né? É, tá saindo ainda no Japão, e os autores estão meio embolados lá, pelo que eu entendi, e tá demorando mesmo de sair. Eu tô acompanhando pela publicação americana, na verdade, né? Nem pela japonesa, que eu não sei, tô fazendo meu Duolingo de japonês ainda, mas é verdade, essa parte é verdade. Expandir, né? Não é nem aprender a falar japonês, não é nem tão complicado, o problema é ler o... Ah, é, eu ainda tô precisando do suporte do Romaji, né, que é a letrinha lá em inglês mesmo, e falar pra ainda falar basketball, e a coisa que mais me irrita é que... Tá com sanduíche em japonês? Não. Sandoichi. É sério. Essa eu falo pra todo mundo. Gente, vocês sabem como é sanduíche em japonês? Mas enfim. O mangá é bem legal. É bem legal também. Esse gibizinho da Marvel do Ultraman é bem interessante. Dá uma mescla bem legal, assim. De sci-fizão com o que a gente tá vendo, acostumado a ver de Marvel mesmo. Assim, gibizinho Marvel. E com o próprio Tokusatsu, né? A coisa dos Ultras mesmo. Agora, não teve tanta alarde assim. Teve até, né? O japonês fez, a Tsuburaya, que é dona do também, ainda fez bastante AOE com esse lançamento global, anunciou sempre. Sai, né? Toda sexta-feira. Agora acabou a sair mais recente do também, o Ark. Mas toda sexta-feira sai no canal oficial da Tsuburaya, no YouTube, um episódio novo, lançamento simultâneo com o Japão. Pra ele é sábado de manhã, né, que é o hora que sai, pra gente é sexta de noite. Com legenda em inglês, depois sai legenda em português, até dublagem em algumas línguas também. Então a gente tá investindo muito na divulgação das séries, né. Tem as séries antigas lá, estão upando sempre, toda semana lança um episódio novo. Tipo a gente tá fazendo aqui, mas bem espaçado, né, com os pilhas antigos, botando no YouTube também. Sim. E parte dessa iniciativa foi a divulgação maciça aí desses gibis da Marvel também, saíram no Japão, você acha fácil aí até capa em japonês mesmo. E nada mais justo do que ligar com os Vingadores aí, né, que também tem um apelo internacional gigante. É uma iniciativa bacana, infelizmente não tem tanta repercussão assim, o público americano ainda é nichado, a galera que gosta de Tokusatsu mesmo, né, anime todo mundo gosta. Tem a gibi, né? Vamos falar em breve do gibi do Tartaruga Ninja Naruto. Que, aliás, eu não vi scan disso ainda, hein? Tem preocupante isso. Mas... Por coincidência, hoje eu tava ouvindo o podcast do Fala Animal, que fala dos 40 anos da Tartaruga Ninja, e falando que ele é um dos fenômenos da Tartaruga Ninja são os crossovers, né? Que fazem crossover com tudo, né? Aí, mais uma prova do Tartaruga Ninja e Naruto. Pra você ter ideia, teve que eu sou recente de Tartaruga Ninja de boneco, né? Tartaruga Ninja com Mestre do Universo, He-Man. Como se eles fossem lá. Em Eternia, e os bonecos são bem mesclados. Olha aí. Sou ver de brinquedinho, de bonequinho. O importante é vender bonequinho. É verdade. Bom, eu vou manter o tema artes marciais e Marvel, né? Que, afinal de contas, Ultraman não deixa de ser uma expressão de cultura asiática, japonesa, de artes marciais. O gibi que eu vou falar não é de um personagem japonês, mas de um personagem chinês, que nós também já fizemos podcast aqui quando saiu o filme dele. Ele falou, até o seu amigo Jean participou, falou sobre isso. Popularmente conhecido no Brasil, Shang-Chi, ou, pronunciando corretamente, Shang-Chi, né? Acho que é mais ou menos isso, pelo que eu lembro de escutar no filme. Que é aquela série que a Panini publicou aqui, e como essa série eu tô lendo, peguei ali no início de 2023, olha só. Tem 2 anos que eu comprei esse gibi e li agora. Que é justamente o arco que aproxima mais a versão dele do cinema. Que, na verdade, ele é a versão que consegue os anéis do filme, né, dos 10 anéis do filme, que era para ser os Dez Anéis do Mandarim, mas que se transformaram em aqueles seletes, né? Que é, também é uma arma tradicional chinesa. E esse é o terceiro volume que a Panini lançou aqui. Família de Origem, o nome do volume. Ele é escrito pelo Jin Luen Yang, que a gente já falou muito dele aqui com o Superman chinês, né? Que ele escreveu também, que a gente falou também aqui há muito tempo atrás, que é Superman Esmaga Clã, que é por aquela pincelo DC Teens que lançou aqui no formato, aquele formato um pouquinho menor, e fez o chinês americano. Ele escreveu muita coisa e escreveu o título principal do Superman ali no finalzinho dos 952. E ele foi o responsável por relançar o título do Shang-Chi quando ele começou a ficar mais em evidência, principalmente por causa do filme. Se não me engano, foi a primeira vez que o título do Shang-Chi foi um chinês, né, por um sino-americano. E isso é importante porque o personagem, ele foi criado basicamente, ele era um estereótipo, né? Teve aquela coisa de ser filho do Fung Shui, porque a Marvel tinha pego os direitos, então todo aquele estereótipo do vilão asiático, do vilão amarelo, entre aspas, foi jogado ali. Eles não colocaram ele como um personagem totalmente chinês, ele era filho de do Fung Shui com uma britânica, então ele não era um personagem chinês, até por conta de todo esse preconceito que tinha na época e desses estereótipos. Apesar de ter muita coisa de arte marcial no título dele, porque era quase um expoente da época, né? Se tinha um Block Exploitation, era o Kung Fu ali nos Estados Unidos, ali nos anos 70, também era uma febre, né? Depois dos filmes do Bruce Lee, enfim, a série, né, Kung Fu, que também é super polêmica, porque não tem chineses no elenco, são americanos, ou pior ainda, americanos maquiados para parecerem chineses. E com o tempo, o personagem sofreu várias mudanças para tentar mudar esse tipo de coisa. Talvez a principal delas tenha sido mudar a origem do pai dele, né? Porque a Marvel não poderia mais usar o personagem Fung Shui. Aí naquela série que ele teve no selo Max, o adversário, algo assim, eles tiraram o nome Fung Shui, mas basicamente mantiveram o personagem. Só que nessa série que o Luen Yang lançou, ele já mudou bastante, né? Ele colocou um personagem muito parecido com o personagem que é o pai dele no cinema, né, que é ele é o... Só que não é a Sociedade dos Dez Anéis, né, não é aquela sociedade secreta que ele era, das cinco armas imortais. Aí junta as coisas que fizeram, né, que é meio em voga nos quadrinhos nos últimos tempos, que é aquela coisa de sociedades secretas, cada um um estilo ou uma arma, e o personagem principal é parte integrante e fundamental disso. Isso com o Imortal Punho de Ferro do Matt Fraction, né? Ou é do Brubaker, né? O Punho de Ferro? Do Fraction. Pronto, eu não lembrava do Fraction ou do Brubaker, mas do Fraction. Teve o Arqueiro Verde, né, com o Lemire, que ele também fez uma coisa parecida lá no título do Arqueiro Verde do finalzinho também, 52. E ele faz isso com o Shang-Chi, né, das cinco armas, o Mestre Punho, né, que não, ele é, afinal, a série dele era Deadly Hands of Kung Fu, né, as mãos mortais do Kung Fu, The Deadly Hands, eu acho que isso. E aí tem outras armas, e que são todos irmãos dele, né? Que todos filhos desse mesmo pai. E nos primeiros volumes tem todo um conflito de família, mostra ele interagindo com os outros heróis da Marvel, principalmente com o Homem-Aranha, porque teve o título do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha, salvo engano, ele tinha perdido o sentido de aranha. Isso. Pois aí ele vai treinar com o Shang-Chi. competir para poder aprender a lutar, porque ele nunca soube lutar, ele se confiava demais no sentido de aranha para poder desviar da pancada e revidar, mas ele nunca soube lutar. E mostra o Homem-Aranha como um grande amigo do Shang-Chi, e ele meio que tretando com os Vingadores por conta dessa família dele, que faz parte da sociedade das cinco armas, que é uma sociedade de malfeitores, mas que ele é aquele outro clichê de tentar transformar em uma força do bem, né? Que é essencialmente ruim, ele tenta transformar numa força do bem e ajudar as pessoas a destruí-las, como ele fazia. E nesse terceiro volume, conta a origem da mãe dele, que aí resgata a mãe dele nos volumes anteriores. Ela tinha sofrido uma espécie de lavagem cerebral, e aqui ela já está meio livre dessa influência, e ela começa a contar uma história, a história dela, né? E aí que se aproxima bastante com o que saiu no filme, né? Ela é de uma ilha escondida na China, que é um portal para uma dimensão mística, que é basicamente isso que acontece no filme, e o pai do Shang-Chi tá tentando invadir, ela não mata ele, porque ela era filha do principal defensor do portal dessa para essa dimensão, e ela se apaixona pelo pai dele e acaba fugindo, aquela velha história que a gente já viu em tantos lugares. E ela contando a história, e aí aparece o pai dele tá morto, né? Aqui já nesse ponto da história, ele tá morto, e ele pisa, e quem tá vindo atrás é o avô dele, né? Porque o avô dele fala que quer eliminar todo e qualquer vestígio do sangue do pai do Shang-Chi da face da Terra, porque ele é capaz de coisas, ele não é capaz de coisas boas, e não tem como os filhos dele serem bons. E aí tem toda aquela briga, as sequências de luta são ótimas. Eu falei só do roteirista, mas do desenho, tem dois desenhistas, é o Dick Huan e o Marc Cousteau. Dick Huan, eu conhecia ele dos volumes anteriores do Shang-Chi. Agora o Marc Cousteau, ele já fez muita coisa. Eu lembro dele fazendo Robin Vermelho ali, depois do Batman Hip, quando o Tim Drake assume aquela identidade em vermelho. Ele fez a mensal do Robin naquela época. Ele fez várias coisas depois. X-Men também, ou coisas relacionadas aos X-Men. E eles desenham assim, uma são muito boas. Até porque um gibi que é baseado basicamente em arte marcial e luta, você tem que ter um traço fluido que entrega isso, né? E aí, em um determinado momento, eles vão para essa dimensão paralela e encontram lá um personagem chamado Vingador de Jade, que, salvo engano, faz parte do folclore chinês. E é ele que tem esses 10 anéis, que são uma das armas relíquias que ele conta que existe nessa dimensão. E aí é exatamente aquelas mesmas armas, com a mesma função que tem no filme, e mostra o Shang-Chi usando essas armas para poder defender do avô, que o avô ele tinha feito lá uma feitiçaria, uma magia, para poder ficar mais forte, né, usando o sangue do Shang-Chi. E aí tem aquela batalha que é também muito parecida com a batalha final do filme, que ele, quando está lutando com o pai, os anéis eles ficam mudando de um para o outro, porque cada um tem que ter meio que a força de vontade, ou domínio, ou se entregar para aquela arma para poder ter o domínio completo dela. E o Shang-Chi, ele fala que ele tem medo de se entregar completamente para essa arma, porque ele precisa, porque ele não quer ficar parecido com o pai. E aí tem uma hora na luta que ele tá perdendo, e aí ele vê que a única coisa que ele pode fazer é se entregar para aceitar o poder, né? Aceitar que ele pode ficar parecido com o pai para poder dominar de vez a luta e conseguir derrotar o avô, e enfim. E cara, é um gibi muito divertido de ler. Shang-Chi tá longe de ser um dos meus personagens favoritos. Nunca li aquela série tão falada dele, do Doug Monte com qual é o nome do desenhista, Maurício? Me lembra aí. O desenhista é o Paul Gulacy. Pronto, eu não li, o que eu li deles foi justamente essa série Max, que é feita pela mesma dupla, né? E assim, foi divertido, mas não era nada. Não gostei dos desenhos do Pogula assim, nessa mini. E poucas participações que ele teve ali nos Vingadores, Vingadores Secretos. Teve algumas participações dele nos Vingadores do Jonathan Hickman. Foi quando meio que deram uma cagada no personagem, porque deram poder para ele, né? Ele meio que se multiplicava, né? E isso eu acho que tirou muito da graça do personagem, mas ainda bem que esqueceram isso, ou rebutaram isso, ou fingiram que isso nunca aconteceu. E ele voltou a ser só um cara muito habilidoso, que foi treinado como uma arma viva desde criança, e que agora que tá dando uns toques de misticismo com esses 10 anéis. E o grande twist no final desse volume, porque em determinado momento, depois que eles conseguem, que ele consegue devolver, que ele consegue acabar com aquela ameaça, ele devolve os anéis para o Imperador de Jade. E aí ele, os irmãos dele vai cada um para a sede da sua sociedade, né, que forma essas cinco as sociedades das armas. E ele se depara justamente com os anéis no quarto dele. Os anéis apareceram para ele. E aí é o próximo volume, é justamente o Shang-Chi e os Dez Anéis, né? Que aí já é uma coisa bem mais calcada no que aconteceu no filme. Eu não lembro se quando a gente gravou sobre o filme, isso aqui já estava saindo nos Estados Unidos ou estava perto de sair. Eu não lembro se a gente chegou a falar desse material na época. O link do podcast vai estar aí no post, então se a gente tiver falado na época, você compara, quando você escutar, compara o que a gente falou na época para o que eu estou falando agora. Mas eu tenho quase certeza que você chegou a ler isso aqui, não foi, Maurício? Li sim. Me entusiasmei aí, eu gosto desses personagens aí C da Marvel, né? Apesar de, confesso aqui, para muita gente que vai me xingar todo agora, mas eu não sou fã da fase principal de geral lá, do Mount com o Glace. A fase clássica, né? A fase geral é sacanagem. E eu acho feia a arte do Gulassi ali. Podem me xingar de novo aí, me perdoem. Mas, sério, assim, é uma coisa quase de fanzine, sabe? Reconheço a importância, sei que vocês gostam aí, mas nada contra. Não tô dizendo que é ruim, não. Eu não gosto, eu acho feio e tenho preconceito contra isso. Eu nunca consegui ler muito, não. Toda vez que eu tentei dizer, não, mas isso é um material histórico, eu preciso ler, eu começo a ler e, velho, não dá não. Não, sabe? É uma coisa que eu tenho com a maioria desse material ali dos anos 70. Vai lá, isso aqui é histórico. Ah, vou ler, eu não consigo. Ah, tem umas coisas que são legais demais, viu? Assim, Jamerson, só que me perdoe, que eu dei o Steve Ditko, mas eu adoro aquele comecinho do Doutor Estranho dele, saiu aqui na Salvat, até eu devorei aquilo, bicho. É muito legal. Tem umas coisas assim que são realmente muito boas, sabe? Pra hoje em dia você ler, mas, claro, tem que contextualizar com a época que saiu e tudo mais. Mas é coisa que embala, você embala a leitura. Não é uma leitura só porque tem que ler, mas porque você tá curtindo mesmo aquilo, sabe? Tem coisa que você vai dizer assim, pô, isso é legal, não gostei de ler, mas é legal, né? Não, a gente não precisa ficar justificando nada que ler, não, aqui, graças a Deus. Isso é coisa de nerd fedido inútil de YouTube. Gosto do personagem, gosto dessas outras aparições dele. Eu achei muito legal essa coisa do Aranha, a parte da fase dele lá com os Vingadores, né? Ele tá nos Vingadores Secretos lá, aquele gibi do Capitão América também, que é bem legal. Uhum. O Deodato até bem bruxelizou ele, né? Naquela fase. Sim. Mas esse, o gibi principal dele, assim, eu não gostei. A primeira coisa que eu li do Shang-Chi mesmo, assim, ele solo, foi quando saiu aqui na linha Max. Que é do Gulassi também, que é Sim. muito mal desenhado. Ele já é ruim de novo, e mais velho, ele ficou velho e pior. Eu gosto, mas nunca consegui ler uma série seguida, assim, longa dele, até porque não teve mais, né? E essa acho que foi a que mais longa, assim, depois daquela antiga. Nos anos 90 teve um revival, chegou até que eu soube com os X-Men e tudo mais, saiu alguma coisa que um contozinho desde pelo Carlos Pacheco desenhando. É bem legal. E assim, essa eu li empolgado que eu queria ver mesmo, se o hype do filme ia impulsionar aí por um tempo, mas achei meio paia, né? Essa coisa do. São cinco casas, cada um é de uma arma, não sei o quê. Virou bem. No mau sentido, sabe? Uma série chinesa até. E dentro do universo Marvel, mas fez umas ligações legais ali, o Shang-Chi tendo que assumir a coisa e sendo tratado como líder de gangue, né? Sendo vilanizado pelos demais personagens ali da Marvel e tudo mais. O Aranha que ainda dá um benefício da dúvida pra ele. Então, assim, isso é legal. Mas eu não sei, ficou muito numa coisa de reinventar demais os personagens. Que aparece uma irmã dele também, né, no comecinho. E eu gostei da arte, não sou muito fã do Dick Juan, não. Também com esse nome, né? Mas ele tá bem no gibizinho. Sim, acho que assim, não é o que eu falo, não é nem do traço em si dele, entendeu? Porque o traço em si dele, também eu também não acho essa maravilha toda. Mas ele consegue dar um dinamismo que esse tipo de história precisa. É diferente, você não precisa disso aqui, vamos supor, talvez num gibi do Homem de Ferro. Você não precisa da agilidade que precisa em um gibi do Shang-Chi ou do Punho de Ferro. Porque eles são personagens que são personagens artistas marciais. O poder deles é da luta, aquela luta rápida, ágil, igual a gente vê num filme de Kung Fu. E o desenho, como você não tem a imagem de um filme para poder mostrar isso, e é um desenho, né? Você essencialmente é estático. Ele precisa dar um dinamismo no traço dele para poder dar aquela sensação de movimento, de golpe, né? E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Sim. É bem eclético o traço dele nesse ponto, assim. Ele sabe capturar os personagens, capturar a parte de ação. Então ele casa bem com o título. Nesse ponto, assim, não tem o que discutir. Acho que a história vai bem também, né? Apesar dessa premissa aí que eu achei boba. Segue bem, mas não rendeu muito logo de cara, já foi relançado depois, acho que de umas 10 ou 12 edições, como... Eu acho que, apesar da Panini estar lançando aqui como o próximo volume é dos 10 Anéis, ela, eu acho que ela continua, ela não começou de novo, mas o título principal mudou, era só Shang-Chi até aqui, até a edição 12, aí depois virou Shang-Chi os 10 Anéis. É isso, faz um relançamento, né? Aquela maluquice de toda hora meter um número um novo aí pra galera comprar. E aí dá uma revigorada, dá uma mexida na história, na direção. Mas é a mesma equipe criativa e que ganhou mais 6 edições ali pra tentar fechar a história, né? Se isso der sucesso, lança mais. Se não der, em 6 edições tem que acabar ali a temporada. Agora, uma coisa, você falando que não tem discussão, eu vou falar aqui uma coisa que talvez você queira discutir, mas eu até aceito discutir com você. As capas de Leinil Francis Yu estão muito bonitas. Ah, pelo amor de Deus, você quer que eu elogie o Leinil Ku aqui? Quem é a variante do Sala Roca, agora você vai falar também. Então, acabou, não. Esse foi o último pilha gravado, acabou. Não, tem uma capa aqui tem uma capa aqui na coisa da Panini, que essa capa tá horrível, que é do Francesco Mana. Aí que desenha, vê, né, que desenha o crossover que eu acabei de falar. Olha aí. Mas essa capa tá feia, viu? É feia, mesmo, é feia, eu sei qual é que você tá falando, é feia. Mas as capas, eu gosto das capas do Will. E é outro asiático, né, que a Marvel colocou para poder cuidar, que foi uma coisa que a Marvel começou a se preocupar, né, de uns tempos para cá, colocar autores negros para escrever e desenhar personagens negros, autores asiáticos para escrever e desenhar personagens asiáticos, autoras mulheres para escrever e desenhar personagens mulheres. Inclusive, nesse encadernado da Panini, tem uma história curta daquela revista Marvel's Voices, né, que a Marvel lança todo ano, que normalmente tem uma temática. Eu não sei se todos eles são Marvel's Voices, né, mas eles sempre fazem com temática ou com personagens asiáticos e escrito por autores asiáticos, ou tem de personagens LGBTQIA+, escrito por autores LGBTQIA+, enfim. Tanto a Marvel como a DC tem feito isso ultimamente também, né, e aqui tem uma história curta, que é uma luta do Shang-Chi atual, né, desse Shang-Chi renovado, com um Shang-Chi com o visual dos anos 70, com aquele kimono vermelho e aquele cabelinho de tigelinha, né, que ele usava ali nos anos 70. Que era quase que o que acontece. em que aconteceria ser se ele não tivesse deixado os ensinamentos do pai dele, né? E aí mostra o cara que aí ele treinou realmente para ser arma suprema, até ele não abandonou o treinamento contra um Shang-Chi atualizado, e aí mostra ele apesar dele não ser o grande expoente da técnica que era ensinado lá na sociedade lá das cinco armas, ele aprendeu com outras pessoas. Então aí mostra ele fazendo alguns movimentos que ele aprendeu com Pantera Negra, com Capitão América, com o próprio Homem-Aranha. É uma história curtinha, mas é bem bacana. Ah, não sabia dessa não. Essa eu não li não. Esse tem até um. Eles chegam num. É verdade, é exatamente o que aconteceria se ele chega numa sociedade ali no alto de uma montanha que é basicamente é a ordem de Uatu. São vigias, só que retratados como monges chineses. É bem interessante. Ah, e eu gosto da capa, que é a capa que vai estar aí na... Esqueci o nome do desenhista, pô. É o... Como é o nome dele, Marco? De qual deles? Faz a capa da primeira... É, não. Da primeira... A primeira... O primeiro volume aí, aquele que tem ele fazendo a pose, o dragão, até as... Ah, eu não sei. Eu tenho que pegar ali o primeiro volume pra poder ver. Peraí, deixa eu pegar. Peguei aqui, inclusive a minha está autografada por ele, eu não lembro o nome dele, deixa eu achar aqui. É o Jin Xiong, lembrei. Jin Xiong, ele teve aqui numa CCXP, a minha está autografada, inclusive. Eu gosto do Jin Xiong, apesar de ter virado mais um picareta, né, dos quadrinhos, faz 4 páginas por ano, mas, assim, falando sério do Yu, ele para capas é bom mesmo, ele não é dinâmico, tanto que... Uma das minhas maiores raivas ali no gibizinho foi logo no começo dos X-Men do Hickman, que ele faz uma edição ali do Ciclope e a Tempestade invadindo algum lugar. E eu quero pra ser uma sequência de ação, assim, uma coisa mais parada, impossível, sabe? Ele consegue ser mais estático do que o Michel Janin. O Michel Janin, pelo menos, tem desenho bonito. O Yu, nem isso. Pois é, mas as capas são muito bonitas, mas realmente a capa do Jin Chung é bem melhor, é mais bonita. É bem mais bonita. Agora aqui, isso é engraçado, a gente falando do primeiro volume também tem o Dick Huan e tem desenhos também do Philip Tan, que faz tempo também que eu não vejo, ele desenha os flashbacks desse primeiro volume. É bem bacana também. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Algo mais a acrescentar? Não, infelizmente não tem mais gibi do Shang-Chi. Saiu até um Infinity Comic, né, um digital aí dele recente, mas agora ele só apareceu, foi mencionado, e teve um tie-in no gibi do Aranha, né, do Zeb Wells, na luta de gangue que teve lá, guerra de gangues recente que teve, porque ele é considerado, né, e tá como um líder desse cartel aí, então ele é considerado um líder mafioso em Nova York. Então, bem legal isso, assim, uma subversão interessante do personagem. Espero que mantenham ele, pelo menos, aí no radar, né? Aparecendo aqui e ali. Certamente com a aproximação dos filmes novos dos Vingadores, né? Acho que o primeiro vai ser o Doomsday, né? E depois é que vai ser o Guerras Secretas. Ele já foi dito que vai ter participação, já estão falando que já está começando meio que a pré-produção da continuação do filme solo do Shang-Chi, né? Então, certamente, quando estiver esquentado mais, vai aparecer mais coisa dele. Mas é aquela coisa, né? Uma coisa que a gente fala até de personagens maiores, como o Demolidor. Às vezes é melhor deixar o personagem descansar um pouquinho para quando ter uma história, ter realmente uma história boa, do que ficar colocando uma mensal sem ter história para contar, e aí sai o que a gente já falou que tá saindo do Demolidor, por exemplo, né? Precisa até botar em dia pra mim falar mal aqui disso. Tem que falar mal com propriedade, né? É, hoje eu vi, antes da gente começar a gravar aqui, você tava esperando atualizar o Discord, eu vi uma capa do Romitinha, do Demolidor, com... Que ele tá fazendo as capas, né? Do Saladinha. Deixa eu adivinhar, ele está agachado à noite em cima de uma igreja ou de um gárgula chovendo. Não. Ele tá com o uniforme dos anos 90, né? Aquela armadura. Olha, Dãozinho curtiu. Pois é, e ele tá abraçado com uma mulher, abraçado, assim, próximo de uma mulher negra de cabelo curto, que eu acho, pode ser minha mente aí, né? E é aquela Nyla que aparece no finalzinho da fase da Innocent quando sim. Ele tá sem memória. Sim, sim, sim. Enfim, não sei que rumo o Gibi tomou, mas se puxar pelo menos pra isso aí, botar ele de armadura. Apesar de que essa não é a melhor roupa preta dele, a melhor roupa preta dele é da fase do Charlie Soule. Sim. Mas... aquele uniforme bonito. Que a gente, inclusive a gente falou, vou até... Sei que não tem nada a ver com o post, mas eu vou colocar o link do demolidor do Charlie Soule que a gente falou. Sim, que é um belo gibizinho. Inclusive, vamos ter que falar mais aí, né? Porque o vilão tá na série nova da... Na série. Da Plus. É verdade, é verdade. Vamos falar. Mas gosto muito daquele visual. Por mim ficava aquele visual preto e vermelho ali, apesar de eu ser Bahia. E as ataduras de pugilista, né? Isso. O uniforme todo preto, com o DD vermelho no peito. As faixas vermelhas nos braços e aquela bota ali meio de pugilista também, né? Com aquele... É, meio que uma sapatilha, né? Pô, aquilo é legal demais, bicho. Meio tático, meio boxel. Meio luteador, meio tudo, assim. Eu acho perfeito o personagem. O vermelho é imbatível, fato, mas pra mim é tão bonito quanto o uniforme negro do Aranha. Olha aí. Vamos falar mais sobre isso futuramente, quando estiver perto da estreia da série, ou quando a série estiver estreada, vamos falar mais sobre isso. Escuta nos comentários, tem engajamento pra gente. É, falem aí nos comentários, comentem nos nossos posts aqui no site, no YouTube, comentem em tudo quanto é lugar para poder dar engajamento pra gente, para poder a gente manter esse trabalho, como diz nossa vinhetinha de abertura. Então é isso, né, Maurício Dantas? Fechou? Fechou. Maravilha, hoje foi um podcast 100% Marveco, apesar de ter um Ultraman ali no cantinho, mas é gibi lançado pela Marvel, foi um podcast 100% Marveco, e agora... Assim que terminar esse podcast, eu vou ali tomar um banho para poder... Eu estou me sentindo sujo de falar só de Marvel nesse programa hoje. Vai catar coquinho. É isso, Maurício Dantas. Vamos lá, até a próxima, viu? Até a próxima, Marcos Felipe. Muito obrigado. E vocês, queridos ouvintes, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br